Tá ligado já? Aqui ficou. Aqui tá normal. Então pode ir? Então boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria voltar a algumas questões que já foram discutidas um tempo atrás. Essa coisa me foi sugerida ontem por uma pergunta da Gislaine aqui, e comecei a tomar algumas notas, em parte respondendo a umas observações do Francisco Raza, que me pareceu totalmente despropositado. Mas o que a discussão aqui, evidentemente, não é com Francisco Raza, e sim com o Immanuel Kant. O problema central, tudo que onde eu. O miolo de toda essa questão é o seguinte: aqui nós vemos uma pessoa que tem a aparência de um ser humano, dois braços, duas pernas, tem uma conformação estética de ser humano, e essa pessoa emite sinais, tanto com o seu corpo, com a sua boca, emite sons, com os braços, o resto do corpo faz gestos, etc., etc., e tenta comunicar algo a mim. Eu, por trás desses sinais, eu suponho. Não só que ela está pensando, certo? Que ela está produzindo esses sinais, mas que ela tem uma consciência de si, que ela tem um em si, que ela tem uma interioridade, certo? Onde ela conversa consigo mesma e, conforme eu expliquei no meu artigo Meditação e Consciência, ela toma consciência de si como força parcialmente criadora da sua própria, liberdade. E esta capacidade eu denomino a essência do ser humano. E é isto realmente o que distingue o ser humano de todos os outros seres. Ora, se, conforme o Kant, eu não posso apreender nenhuma coisa em si mesma e sim somente na sua aparência fenomênica, então a interioridade que eu imagino apreender através dos sinais exteriores, da aparência fenomênica, da voz, dos gestos, do olhar, etc., etc. É ela também uma aparência fenomênica ou ela é efetivamente o em si da pessoa? Não faz o menor sentido falar de liberdade humana caso essa interioridade não seja o em si da pessoa e sim seja apenas uma aparência fenomênica para mim. Este é o miolo de todo o problema. Você vê que a filosofia inteira do Kant se explica em função de um projeto utópico, no qual, tendo colocado entre parênteses ou abolido a ideia do juízo final, do céu, do inferno, etc., etc., ele vê o destino humano como dirigido, orientado por um objetivo histórico, ou seja, é um pensamento eminentemente utópico. E esse objetivo utópico ele definia como a formação da sociedade racional. Ou seja, ele via que todas as gerações anteriores de seres humanos não estavam suficientemente humanizadas porque não tinham desenvolvido totalmente a razão. Então, era assim, pouco mais que animais. Mas que, no futuro, haveria uma sociedade que seria o império da razão, onde tudo estaria organizado segundo categorias racionais, e esta seria a finalidade da existência humana. Então, de cara, nada se compreenderá do Kant se não se entende que tudo está feito em vista deste programa. Por que que ele faz a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, etc., etc.? Para aprimorar e aplanar o caminho para esta sociedade racional futura. E nós conhecemos os efeitos históricos da tentação de formar uma sociedade racional. Agora mesmo está aí, tem essas obras desse historiador britânico Niall Ferguson, que vão mostrando como o excesso de regulamentação e de controle de tudo, ou seja, o abuso da faculdade racional sobre a espontaneidade e até a incontrolabilidade, ou irracionalidade, se quiser, da sociedade, é o que está minando não só a economia, como toda a civilização ocidental. Então, nós estamos vivendo exatamente num mundo kantiano, num mundo como Kant imaginou. Esta coisa que Kant imaginava não é muito diferente do projeto de Maquiavel. Se você for ver, Maquiavel não era um defensor da ditadura ou da tirania. Não, ele era defensor do que seria o modelo do governo constitucional dos Estados Unidos, mas não o modelo que foi implantado em 1776, e sim o modelo de hoje. Quer dizer, sociedade totalmente administrada, onde todos estariam submetidos a uma multidão de regulamentos que controlariam absolutamente tudo e que os próprios governantes também não teriam, como é que se diz, a liberdade total que teriam tirando, porque eles também estariam sempre sob o temor das leis, tá certo? Então, esse é o modelo que está sendo levado à prática hoje. Então, nós temos esses dois grandes antecessores, o Maquiavel e Kant. E se nós não nos livrarmos dele e não nos livrarmos dos efeitos residuais da sua filosofia na cultura contemporânea, jamais nós nos livraremos do império do politicamente correto e da sociedade administrada e dessa utopia globalista e tudo mais. Quer dizer, esse que é o problema. Agora, quando nós vemos qual é a noção do ser humano individual em Kant, onde, por um lado, ele preza a liberdade, mas nega que possamos conhecer o em si do ser humano, portanto, a sua essência de ser livre, tá certo? E acaba reduzindo tudo à aparência fenomênica, eu digo, mas então, que liberdade é esta? Tudo isso não faz o menor sentido. Tá certo? Então, agora mesmo eu estava conversando com o Alessandro e também tem uma pergunta. Por que Kant faz tudo isso? O que ele está querendo com tudo isso? O que ele queria é depreciar a possibilidade do conhecimento humano para exaltar uma coisa que ele chamava de fé. Mas o que ele entendia por fé? Fé, ele é uma coisa que nós podemos pensar, é aquilo que nós sabemos, entre aspas, de algo que nós podemos pensar, mas não podemos conhecer. E, embora você nada possa conhecer a respeito do objeto da fé, você é obrigado a ter fé porque é um imperativo categórico e porque isso faz parte da nossa constituição humana. Então, como estava observando agora mesmo o Alessandro, ele diz que nós temos a obrigação de crer num Deus supostamente onipotente que não pode sequer falar conosco e não pode sequer infundir em nós a capacidade de conhecer as coisas em si. Quer dizer, é uma coisa tão absurda, tão inconsistente, que chega a depor contra a inteligência humana o fato de que tantas gerações tenham levado esse sujeito a sério. Quando, evidentemente, tudo isso aí, vamos dizer, é uma espécie de pegadinha, né, utópica, quer dizer, mais um, ele é mais um Karl Marx, ou mais um Maquiavel, inventando um modelo de humanidade, tá certo? E decretando o que nós podemos conhecer e o que não podemos conhecer. Em compensação, vamos dizer, da limitação do conhecimento humano, tal como ele o descreve, ele diz que nós podemos criar, através da ciência, um mundo cognitivo que não corresponde necessariamente à realidade externa, às coisas em si, mas que é, entre aspas, válido. Então, em grande parte, todo o projeto da ciência moderna é profundamente afetado por isso. Ou seja, é um mundo onde não se conhece propriamente nada, mas onde se pode manipular tudo e obter certos efeitos. Nós sabemos que em todas as faculdades de ciência e tecnologia do Brasil, pelo menos, as pessoas acreditam piamente, mas assim como crianças, quer dizer, que a funcionalidade técnica de uma lei científica qualquer é prova da veracidade dela. E se você pode produzir certos efeitos, fica provado que aquilo é verdadeiro. Mas não. Um efeito verdadeiro pode ter milhões de explicações diferentes. Basta você produzir, vamos dizer, o encadeamento de causa e efeito, um determinado encadeamento de causa e efeito, e o efeito se produzirá. O que não quer dizer que você tenha realmente compreendido todo o mecanismo. Por exemplo, uma doença qualquer, ela pode ter muitas linhas causais diferentes. Se você dominar uma delas, você produz a doença. É a coisa mais simples do mundo. Então, isso quer dizer que nenhuma aplicação tecnológica jamais prova lei científica alguma. Precisa muito mais do que aplicação tecnológica para isso. Então, a própria noção de que a aplicabilidade técnica é prova da veracidade de uma lei já é um critério que vem até do pragmatismo. Quer dizer, o que você consegue fazer, né? A veracidade de uma coisa não consiste em você conhecer o que ela é, mas naquilo que você consegue fazer com ela, a utilidade que você consegue dar para ela. Isso aí já é também vamos dizer, um filhote remoto do kantismo. Ou seja, não podemos conhecer o que são as coisas em si, mas podemos produzir um conhecimento científico válido. Ele não diz verdadeiro, mas válido. Válido quer dizer que funciona. Então, do mesmo modo, o ser humano, eu decreto que eu não posso conhecer a interioridade dele, eu não posso saber o que ele é por dentro, só posso conhecer a sua aparência. Ou seja, através da aparência, das palavras, dos gestos, etc., etc., eu capto o quê? Não a interioridade dele verdadeira, mas uma outra aparência. E essa aparência é a aparência de um ser humano livre, que é só livre em aparência. Tá certo? Então, como fazer de uma liberdade que é somente aparente, vamos dizer, um valor organizador da sociedade? Isso é absolutamente impossível. Quer dizer, ou por trás das aparências eu capto uma interioridade real, ou seja, eu percebo como a pessoa é um eu consciente, autocriador, tanto quanto eu, e digo, esta é a essência humana, isso é o que o ser humano é em si mesmo. Não apenas para mim, não apenas a sua aparência, mas para si mesmo e em si mesmo. Tá certo? E isso é exatamente o que o distingue dos animais, que embora pensem, embora tenham às vezes até as mesmas categorias de pensamento e de percepção que nós, animais percebem espaço e tempo, percebem causa e efeito, percebem essas mesmas coisas, isso o diferencia dos animais para muito além do mero pensamento ou das categorias do pensamento. Isso. Então, alguém lembrou, acho que foi o Fábio Salgado de Carvalho, não, mas o Kant dele dizia que nós podemos nos compreender uns aos outros, ou seja, através das dos sinais externos, eu posso apreender o que as pessoas estão pensando por dentro, porque nós todos pensamos com as mesmas categorias de pensamento. As categorias são universais, então podemos nos entender graças a elas. Mas isso é um absurdo, assim, é inaceitável até como trabalho de ginásio, porque se as categorias são universalmente as mesmas, elas nada podem me informar sobre o pensamento de um indivíduo em particular. As regras da gramática também são universais, as categorias da gramática são universais. Isso quer dizer que, porque as regras da gramática são universais, eu posso entender o que cada pessoa está falando, né? Somente aplicando essas regras? Isso é inteiramente absurdo. Quer dizer, de uma regra universal, o próprio Kant diria isso em outra parte, mas é que de uma regra universal você não pode deduzir nenhum fato em particular. Ora, o que uma pessoa está pensando, querendo me comunicar, é um fato particular de um certo momento e ele não pode ser deduzido em nenhuma categoria universal. O sujeito que diz A e que diz o contrário de A, os dois estão usando as mesmas categorias universais. Portanto, dessas categorias, eu não posso deduzir se o nego disse A ou o contrário de A. Quer dizer, é uma coisa tão boboca que não mereceria nem mesmo atenção. Existem muitas coisas bobocas em Kant, camufladas por trás, vamos dizer, de um pensamento muito intrincado, de um vocabulário muito especializado, muito fino, que ele foi desenvolvendo para isso, um vocabulário tanto mais fino quanto mais absurdo o que ele quer dizer. Porque, em princípio, vamos dizer, toda e qualquer tese filosófica, por mais complicada que seja, ela tem que poder ser exemplificada com fatos concretos, perceptíveis ao ser humano. Se não há exemplos concretos, se a regra só pode ser compreendida na linguagem da própria regra, então ela não está dizendo nada. Se não há exemplificações, né? Então, é exatamente o contrário daquilo que, da perspectiva que a gente vê, por exemplo, em Platão ou no próprio Mário Ferreira dos Santos, onde os princípios mais gerais que são conhecidos, por exemplo, imediatamente, quase que instintivamente pelo ser humano, como princípio de identidade, de antecedente e consequência, etc., etc., eles sendo universais, eles se manifestam tais e quais em qualquer série de fatos que você observe. Ele dá o exemplo, até tem uma gravação dele esplêndida no YouTube, onde ele explica, por exemplo, a relação de antecedente e consequente. Você entende, para usar a formulação dele, o antecedente só é antecedente do consequente formalmente, mas o consequente é consequente do antecedente formal e materialmente. Agora eu vou explicar o que isso quer dizer. Você tem pai e filho. O pai só passa a ser materialmente pai do filho quando o filho nasce. Antes ele só é formalmente. Mas o filho, a partir do momento que nasce, ele é filho formalmente e materialmente. Portanto, não tem como você nivelar antecedente e consequente. Existe uma relação hierárquica necessária. Tá certo? Onde a antecedência do antecedente só se materializa a partir da existência do consequente. E não antes. Né? Então, isso aqui é uma regra abstrata, mas isso se verifica em qualquer exemplo que você queira. Na geração dos seres humanos, como das tartarugas. Ou em qualquer processo temporal. Mais ainda, até na antecedência, que não é temporal, mas é meramente lógica. Tá certo? Então, você tem milhões de exemplos. Então, uma vez que você explicou isso na linguagem mais abstrata e universal possível, você pode exemplificar com casos concretos, compreensíveis a qualquer pessoa. Se não é possível fazer isto, então é o seguinte. O filósofo, eu conheci um sujeito que era um filósofo estruturalista dos anos 60, que ninguém entendia uma só palavra da aula dele. E quando você pedia explicações, ele respondia o seguinte: eu não desço do meu universo semântico. Esse é o problema do Kant. Ele não desce do seu universo semântico. Portanto, o que ele está dizendo só vale dentro do seu universo semântico e não vale para este mundo no qual nós estamos. Isso aqui é um teste, vamos dizer, que muita filosofia não passa. Quer dizer, se não existe uma exemplificação, tá certo? No mundo concreto, acessível, sensível, então o sujeito não está falando de nada. Ele está falando de algo que só vale no universo semântico dele. Então, também, você não desce do seu universo semântico e quem me obriga a entrar nele, se eu não quiser? É? O seu universo semântico não passa daquilo que está acontecendo na sua cabeça. O seu universo semântico é puramente subjetivo. Na medida em que ele não está aberto a uma relação com as coisas em torno, ele é puramente subjetivo. E a filosofia do Kant é inteira assim. É quase impossível você explicá-la em termos que não seja o vocabulário de Kant. Tem o famoso livro do Roger Vernot, o vocabulário de Kant. E você passa um tempão para aprender aquilo, e na hora que você aprendeu, você entrou dentro do universo semântico de Kant. Isso basta para você tirar um mestrado, até um doutorado, etc, etc. Mas, o que que isso pode ter a ver com a vida real? Isso tem algo a ver com a vida real? Sim. Isso é a forma do projeto utópico da sociedade inteiramente racional e administrada. Essa é a relação dele com a realidade. Ou seja, não é uma relação de um juízo de realidade que afirma algo sobre o universo existente. É a relação de um plano utópico a interferir na realidade no futuro. Então, entendemos o truque todo da filosofia de Kant, que embarca todo mundo num projeto utópico, onde o futuro seria o reino da razão, tá certo? E a existência de todas as gerações anteriores funcionaria quase como se fosse uma evolução animal, mas ele não acreditava em evolução animal, quase como se fosse uma evolução animal destinada a criar este mundo utópico, totalmente racional, que seria o substitutivo histórico do céu e do inferno abolidos. Este é o projeto kantiano. Né? E feito com uma complexidade e com uma elegância, tá certo? Que você entra naquilo e você não consegue mais sair. Quer dizer, você entra no universo semântico do cara e não consegue sair. Então, significa o seguinte, isso tem que ser rejeitado 100% de cara. Né? De, eu não quero isto, você está me enganando. Né? Você está mentindo. Tá certo? Então, Kant, nesse sentido, é muito pior do que Karl Marx. De Kant e de Marx, de Kant e de Hegel saíram as duas linhas revolucionárias, o positivismo e o comunismo. E dessas duas, o comunismo fracassa, mas o positivismo continua dando certo. Não porque ele coincida com a realidade, tá certo? Mas porque ele adquiriu prestígio científico. 90% da linguagem científica hoje em dia é kantiana. Ela não se refere a coisas reais, tá certo? Mas a esquemas inventados, a modelos. Por exemplo, alguém me perguntou do cognitivismo. Falei, o que é certo o cognitivismo? Eu acho que tem um certo valor, tá certo? Por exemplo, a nova do Jean Piaget, com a condição de que você reconheça que modelos computacionais são apenas analogias. Eles não podem ser a explicação dos processos cognitivos, porque são apenas uma analogia. Assim como você não pode explicar uma coisa simplesmente desenhando-a. Se você faz um modelo da coisa, é um modelo resumido, simplificado. Bom, um modelo pode ter uma finalidade heurística, ou seja, quando você vê um modelo simplificado, você entende a coisa melhor. Não porque o modelo esteja explicando, mas porque o modelo simplificou e tornou mais fácil o seu raciocínio. Mas isso não quer dizer que o modelo contém a explicação. Então, onde quer que você veja modelos de qualquer coisa, você não tem uma explicação. Você tem apenas um instrumento heurístico para te facilitar a percepção de certas relações que, na realidade bruta, não apareciam tão claramente. Mas não quer dizer nem mesmo que essas relações sejam a explicação. Ou seja, o modelo serve para sugerir hipóteses. E depois das hipóteses? Bom, aí que começa o estudo. Você percebeu certas analogias, certas relações, etc. Bom, agora nós vamos ter que separar de todo este conjunto de ideias que o modelo me sugeriu, nós vamos ter que descobrir quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Então, o modelo é o começo da investigação científica e não o final, não a sua explicação. Se o pessoal cognitivista reconhecesse isso, então, teriam que reconhecer que eles têm razão, teriam que admitir que eles têm razão. O modelo pode ser útil nesse sentido. Mas se você oferece um modelo em lugar da explicação, então você está com treta. Está querendo me enganar. Então, esses modelos valem tanto quanto os modelos mecânicos que apareceram na cabeça de René Descartes e seus sucessores. Está certo? Que a ideia, por exemplo, sei lá, do homem-máquina. Né? Bom, há certos aspectos do ser humano que simulam, que podem ser simulados por uma máquina. Não quer dizer que o ser humano simule a máquina. A máquina é que simula o homem. Portanto, se você faz, eu tenho aqui um modelo simplificado, de onde eu tirei este modelo simplificado? Da coisa que a experiência me apresentou. Aqui o ser humano, eu com base no que eu observei dele, eu concebo uma máquina. Então, quer dizer, onde está a explicação da máquina? No original que você copiou. E não ao contrário. É? Por exemplo, quando você inventa um relógio, o relógio simula o quê? O movimento diário da Terra. Não é isso? O ciclo diário. Em seguida, você vai explicar o ciclo diário pelo relógio? Não. É o original que explica o modelo e não o modelo que explica o original. Então, o sucesso acadêmico dos modelos, tá certo? Tem criado uma devastação intelectual no mundo. Que eu acho que isso está na origem de quase todos erros e barbaridades, não só científicas, mas administrativas, políticas, econômicas, que nós vemos hoje em dia. Quer dizer, que é uma recusa de você operar num mundo que está em aberto e que é complexo demais para você, e a necessidade do ser humano se fechar dentro de um modelo que lhe parece mais acessível, e sem dúvida mais acessível, só que quanto mais acessível o modelo, mais ele está fugindo da complexidade da realidade. Então, uma vez eu li um artigo do Denis de Rougemont, onde ele dizia o seguinte, que, em geral, os profetas, místicos, etc., etc., acertaram mais em prever o futuro do que todos os futurologistas científicos. Isso é verdade. Né? Você vê aqui nos anos 70, o que se acreditava é aquilo do livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, que somou todos os orçamentos militares do mundo, etc., e vendo a relação entre desenvolvimento econômico e orçamento militar, chegava à conclusão de que a União Soviética seria a potência dominadora na década seguinte. A União Soviética acabou. Hã? Ora, teve muita gente que, sem fazer todas essas contas, disse que ia acabar. Quem sentia a absurdidade do sistema, como Alexandre Zinoviev ou Solzhenitsyn, essa coisa não pode durar mais tempo, porque está muito absurdo demais. Então, eu já mencionei para vocês muitas vezes naquele negócio do Wilhelm Böhringer, do estilo gótico, onde ele diz que quanto mais primitivo uma cultura, uma sociedade, mais ela tende a uma arte de tipo geométrico. Por quê? As figuras geométricas dão ao ser humano uma impressão de domínio intelectual da situação. Ou seja, você está colocado numa selva cuja forma é tão complexa que você não consegue sequer apreendê-la. Então você se refugia no modelinho geométrico. Quando você cria a cidade, cria uma distância protetiva entre você e a selva começa a ser um objeto de contemplação estética. Então daí cria a arte naturalista, só em fase mais avançada. Do mesmo modo, uma concepção mais complexa e mais aberta da realidade só é possível quando você tem um certo intervalo entre o ser humano e a situação que ele está tentando descrever. Se você não tem esse intervalo, ele se fecha no modelo e pronto, acabou. Então, toda essa coisa de raciocinar por modelos vem da onde? Vem do Kant. Porque se não temos acesso à coisa em si, não podemos produzir uma ciência verdadeira, mas apenas uma ciência válida. Isso é muito importante para ele. Ele diz, não temos acesso à verdade, mas temos acesso a um conhecimento válido. Válido quer dizer operacional, funcional, que lhe permite agir sobre a realidade. Mas agir sobre a realidade não quer dizer que você a conheça. Eu já dei o exemplo no próprio livro Jardins das Aflições. Aqui tem uma árvore, você serra a árvore e transforma ela numa mesa, numa cadeira. Isso quer dizer que você agora conhece a árvore? Não só você não a conhece, como ela não existe mais. Tá certo? Pouca gente se lembrou de observar que talvez seja desse preceito kantiano que nasce a ideia do Marx de que os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, mas o que interessa é transformá-lo. Esse preceito já está embutido no Kant. Se o conhecimento não é verdadeiro, mas válido, no sentido operacional, ou seja, de que nós podemos aplicá-lo à realidade, então é óbvio que o que interessa é transformar a realidade e não conhecê-la. Agora, se o indivíduo aceita isto e diz, bom, então eu sou adepto da tecnocracia, mais ou menos com Maquiavel, que você vai ter uma elite governante que também não está totalmente livre, porque ela também está sob o peso das leis e permanentemente cada um com medo de ser punido pelo outro, como acontece aqui nos Estados Unidos hoje. Ou eu sou um tecnocrata desse tipo, ou então eu sou um revolucionário marxista. Que são as duas alternativas que nós temos hoje, positivismo e marxismo. Tá certo? Então, é evidente que o potencial revolucionário do marxismo não é uma coisa duvidosa, porque ele já se apresenta como um projeto revolucionário. Tá certo? Mas o projeto de Kant é mais profundamente revolucionário ainda, tá certo? Mas está camuflado, né, sob a ideia do imperativo categórico de natureza moral, sob a exaltação da fé, tá certo? Sob a ideia da paz perpétua, etc, etc. Mas foi toda essa parafernália que está criando hoje o que a gente pode chamar de ditadura científica. Você vê que o Estado moderno, ele pode até determinar com quem você pode falar e com quem você não pode falar. Se você dissesse isso para Júlio César, o Átila, o Uno, eles iam achar isso horrível. Bom, eu posso prender uma pessoa, tá, mas eu não posso proibir de falar com ninguém. Mas hoje, né, o sujeito faz uma queixa de você, então você fica proibido de falar com ele. Você não pode telefonar para o cara, você não pode chegar perto. Isso aí, em nome do quê? Do direito e da liberdade. E da onde sai isso? De um conceito kantiano da liberdade. Que é a liberdade não como essência humana, mas como um conjunto de relações, tá certo? Convencionais, estabelecido pela própria sociedade, pelo Estado. Então, é a liberdade no sentido jurídico e não no sentido essencial. Mas é o tal negócio, se o homem não é metafisicamente livre, e se a sua liberdade, no sentido que eu expliquei no artigo Meditação e Consciência, não é a sua verdadeira essência, tá certo? Então, o homem não tem liberdade metafísica, mas ele vai ter liberdade jurídica, ou seja, o parlamento vai fazer com que uma coisa que não existia no ser humano passe a existir. É? Eu não sou livre, mas o parlamento decreta que eu sou. Então, a mim, eu entendo que se não existe a liberdade metafísica, eu não tenho interiormente liberdade de me criar a mim mesmo. Então, não adianta o parlamento decretar que eu sou livre, porque isso é a mesma coisa que decretar que Deus é Deus, é da 5. E, no entanto, isso acontece diante da nossa cara todos os dias. Então, daí a imensa gravidade desse projeto kantiano, que a maior parte da pessoa não percebe. Kant parece ser o sujeito mais pacífico e bonzinho do mundo. Ele não briga com ninguém, ele só deu umas rosnadas para o Swedenborg e para o Herder no começo, né? E parece um homem pacífico, porque ele só vive em casa, ele não faz discurso, não agita as massas, né? Mas o projeto essencial do mundo moderno é o projeto do Kant. E é daí que sai toda essa parafernália de politicamente correto e de sociedade administrada que nós estamos vivendo. Portanto, urge voltar às origens e ver de onde saiu essa coisa toda. Até num artigo de 1998, eu denominei o Kant de pai da porcaria. Está lá, o pai da porcaria, publicado em 5 de março de 1998. E vou dizer por quê. Então, eu estou falando do processo de laicização da vida intelectual, que, se por um lado teve o mérito de aliviar a inteligência dos abusos da autoridade eclesiástica, abusos que existiam, sem dúvida, o fez à custa de liberar os intelectuais de toda obrigação moral, de lhes conferir, junto com uma saudável liberdade, uma autoridade excessiva e sem limites, quer dizer, os intelectuais sobre os associados aos projetos governamentais. Pois o olho é a luz do corpo, mas tem um limite natural, é a realidade que o circunda. O abuso começa quando o olho, desistindo de enxergar, começa a inventar. Então, é o negócio. Não podemos conhecer as coisas em si mesmas, somente as suas aparências. Mas podemos criar, em cima disso, um mundo válido. E impor esse mundo aos outros. E essa revolução não começa com Voltaire ou Rousseau, mas com um homem que ninguém diria desonesto ou perverso. Começa com Immanuel Kant. Foi ele o primeiro que, negando a nossa capacidade de conhecer a realidade como tal, atribuiu ao mesmo tempo à inteligência o poder de inventar um mundo válido. Todo projeto marxista já está aqui. É o transformar o mundo, meu Deus do céu. Né? Com isso, ele substituiu involuntariamente a legítima pretensão de conhecer uma ambição ilimitada de poder. Desde a porcaria intelectual moderna, está na hora de alguém bater a porta do ilibado Immanuel Kant e dizer aquelas palavras fatídicas: toma que o filho é teu. Agora, quantos liberais não existem que são antimarxistas e comunistas e se apegam ao Kant e não percebem que já está tudo lá, construir um mundo válido em cima do mundo real que nós não podemos conhecer? Isso já é o projeto da Revolução Comunista, meu Deus do céu. Isso já é o projeto que sobrepõe a transformação ao conhecimento e que acredita que transformar uma coisa é conhecê-la. Deu para entender? Então, daí toda a sequência de notinhas que eu fiz aqui. A última notinha, que eu acho mais importante de todas, é o seguinte. Se só temos acesso a aparências fenomênicas, a nenhuma coisa em si, então, das duas, uma. Ou a intercomunicação das consciências é impossível, ou a consciência alheia, cujas representações internas, apreendo através da aparência sensível de suas palavras e gestos, é também ela própria nada mais que uma aparência, e não o em si de uma interioridade humana que tenta comunicar-se comigo. Então aqui tem o som das palavras, o grafismo, etc. Eu por trás dela capto uma representação interna. Essa representação interna, por sua vez, reflete um diálogo que a pessoa teve consigo mesma, no qual ela toma consciência de si como liberdade criadora. E isso é aí que eu consigo discernir a essência humana. Isso é o em si do ser humano. E é isso que o diferencia de todos os demais. Essa é a forma inteligível do ser humano. A liberdade no sentido metafísico é a essência do ser humano. Então, como que eu não apreendo o em si? Se isso não é o em si do ser humano, se isso é só mais uma aparência, é certo? Então, evidentemente, acabou a intercomunicação das consciências. Eu estou me relacionando apenas com uma aparência. O subterfúgio kantiano de que nos compreendemos uns aos outros porque temos as mesmas categorias de pensamento é pueril na melhor das hipóteses, porque essas categorias, justamente por serem universalmente as mesmas, nada podem me informar sobre as representações interiores do indivíduo em particular. Seria como querer deduzir das regras da gramática o que um sujeito está falando agora. Mas as regras da gramática são as mesmas para todo mundo, e por isso mesmo, delas nada se deduz do que o indivíduo disse de fato. E é o que o indivíduo diz de fato que manifesta a sua interioridade. E nessa interioridade eu posso perceber a liberdade criadora de um eu que toma consciência de si mesmo, e a vida que toma consciência vai se criando dentro de uma condição limitada, ele não é um criador ilimitado, onipotente como Deus, mas ele está, de certo modo, está instaurando a sua liberdade na medida em que a aceita e a exerce. Com isso aí foi longamente explicado pelo Louis Lavelle, eu não preciso insistir. Quer dizer, ou eu apreendo o ser humano assim, tá certo? E percebo que por trás da sua aparência biológica existe essa liberdade, e essa liberdade que eu defino como, eu não, a tradição filosófica inteira, define como a forma inteligível do ser humano, tá certo? O seu verdadeiro em si, tá certo? E o em si que ele vai apresentar no juízo final diante de Deus. É a sua consciência que você vai apresentar diante de Deus, sua consciência mais íntima. Né? Ou eu apreendo isto, ou tudo que eu chamo de representação interior do sujeito é apenas a aparência de uma aparência. Né? Vira, mais para trás eu tinha colocado uma outra nota dizendo o seguinte. Se o fato de só apreendermos os objetos por meio dos nossos órgãos de percepção fosse prova de que não os apreendemos em si mesmos e sim somente em aparência, isso é, o objeto para ser visto, ele tem que se conformar à estrutura do meu olho. O homem que usa óculos ou que olha por uma luneta não apreende nem isso, e sim somente a aparência de uma aparência. Porque tem que se adaptar à lente e a lente adapta ao olho, tá certo? Dois homens de óculos conversando são quatro aparências. Seis para quem os vê conversando. Isso não termina mais. E daí tem a pergunta. Uma aparência é algo ou não é nada? Uma aparência existe ou não existe? Né? Se ela existe, ela, enquanto aparência, é algo em si mesma. Né? Ou não é? Ou ela é só aparência de uma aparência, de uma aparência, de uma aparência, de uma aparência, e assim por diante. Então, eu digo para vocês, a filosofia do Kant é pueril, maliciosa e pueril ao mesmo tempo. Profundamente destrutiva. Ele foi, não só, um dos maiores inimigos do cristianismo, tá certo? Por estar infiltrado desde dentro, tá certo? Mas um inimigo da espécie humana, de algum modo. Por quê? Ele tudo quer sacrificar essa utopia da sociedade racional futura. É um dos projetos totalitários mais sutis e mais canalhas que alguém já pôde inventar. Então, alguém me mandou um vídeo do Ariano Suassuna, que achou uma verdadeira maravilha. Né? Ele diz, olha, eu vejo isso aqui, vejo que é um copo e digo que é um copo, que é, em essência, um copo. É, mas o Kant diz, não, isso é a aparência de copo. Eu não sei se esse copo coincide com a aparência dele que está na minha cabeça. Ele diz, bom, ele diz, pensar isso na frente de um copo é fácil. Eu quero ver pensar isso na frente de uma onça. Então é isso. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Alô, por favor, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat. Não, Então vamos lá, temos aqui várias perguntas. Alvin Teixeira pergunta: professor, há um tempo li um artigo do senhor chamado A Era dos Masturbadores, no qual o senhor falou também do aspecto cosmológico do sexo. Na antepenúltima aula, o senhor voltou a tocar no mesmo assunto, a falar do método kantiano, e mostrou que este vem influenciar a interpretação errônea que a modernidade tem sobre a relação sexual. Onde posso encontrar material de estudo para compreender tal dimensão? Não pode encontrar. Eu não vi que ninguém estudasse isso. Talvez no livro do Randy Engel, The Right of Sodomy, tenha alguma coisa. Talvez nos livros do E. Michael Jones tenha alguma coisa, mas eu confesso que eu não li esses pedaços, porque eu não vi. Pode ser até que eu li e esqueci. Né? Mas isso aqui é uma interpretação que eu mesmo estou fazendo. Quer dizer, é um tema que eu mesmo estou trabalhando. Eu confesso para vocês, teve um rapaz chamado Miguel não sei o quê, que disse, eu devia escrever um livro sobre o Kant, como fez sobre Maquiavel e Descartes. Acontece o seguinte, eu ainda não estou maduro para escrever isto, porque o Kant realmente me tira do sério. É o único filósofo que eu tenho raiva. Né? E enquanto você está com raiva, não dá para você explicar as coisas direito. Né? Porque eu ainda estou chocado com o Kant. Faz 30 anos que eu estou chocado. Então é aquela coisa, a gente lê um pouco daí e diz, não, peraí, isso aí está me fazendo mal, eu daqui a pouco volto. É? E volto, e volto, e volto. Quanto mais eu entendo, mais raiva eu tenho. Porque ele é muita sacanagem ter ele atrás. É uma coisa assim que ninguém suspeitou. Né? Mas quando você lê o livro do Roger Bernard, Vocabulário de Kant, que é um trabalho de erudição acadêmica absolutamente admirável, fantástico, você vê, em primeiro lugar, que a filosofia do Kant não é transportável para fora do seu universo semântico. Ou você entra, ou você fica fora. Então, de cara, isso aí já é operação de bruxaria. Porque ele está moldando um outro esquema de pensamento que você, quando entra lá, você tem que tomá-lo como única referência. O mundo real que você está acostumado, o mundo da experiência pessoal, deixa de ser referência para você. E você vai ver tudo através do kantismo. Não é como outras filosofias que estão falando de partes ou aspectos da realidade e se referindo a um mundo que é o mesmo no qual você vive. Não é realmente assim. Está transportando você para um outro mundo separado. Tá certo? Então é um efeito igual realmente o que você tem das seitas. Onde o indivíduo é separado da sua experiência real e transportado para uma outra atmosfera fechada, por assim dizer. Onde ele não tem mais contato com a família, não tem mais contato com ninguém, só vive dentro do círculo da seita e passa a ver tudo num outro universo semântico, até outro universo perceptivo. Então isso aí é operação de feitiçaria, não é filosofia. É o contrário do que faz Sócrates. Sócrates está o tempo todo convocando o testemunho dos seus ouvintes sobre a sua experiência real. Ele diz, você não viu assim na sua vida, como, olha lá, me diz se não é assim. É assim que um filósofo faz. O Kant, não. Ele fecha tudo e você não consegue sair daquele universo. Ninguém nunca escreveu um livro que explicasse a filosofia do Kant sem ser na linguagem do Kant. Né? Então, isso aí já é uma coisa altamente suspeita. Né? Em segundo lugar, ele tem essa utopia da sociedade totalmente racional. E o mais curioso é que a racionalidade é o traço exclusivo dessa utopia. Ele não fala, por exemplo, da felicidade humana. Tá? É só o império da racionalidade. O que já é uma coisa também altamente estranha. Em segundo lugar, por trás da elegância aparente das estruturas da filosofia kantiana, existem erros tão primários quanto esse, muito bem assinalado pelo Alessandro. Quer dizer, eu tenho um imperativo categórico, tenho de crer por imperativo categórico num Deus onipotente cuja impotência está manifesta no próprio conteúdo da minha fé. É? Quer dizer, se esse Deus onipotente não pode falar comigo, não pode se revelar a mim, é isso? E se ele não pode sequer me dar o conhecimento, quer dizer, das coisas em si mesmas, mas só se ele me cercou num mundo de aparências, então ele coincide com o gênio mau da filosofia de Descartes, que espalha aparências, né? E não me deixa ter acesso às coisas reais. Por que que eu tenho que acreditar nesse Deus se foi o próprio Kant que inventou? Por que que isso seria um imperativo categórico? Né? Então, eu vejo tanta malícia na filosofia de Kant como mais do que eu vejo em Karl Marx. Então, eu digo, eu não estou maduro para escrever o livro sobre o Kant, eu preciso acalmar primeiro, tá entendendo? Eu preciso tomar uma distância desse cara, tá certo? Para daí poder explicar as coisas com mais calma. Talvez eu consiga isso este ano ou ano que vem, se Deus quiser. Então, mas eu confesso para vocês que é difícil, porque quando a malícia passa de um certo limite, ela começa a ter um toque realmente diabólico. Então, quanto a esse aspecto, vamos dizer, da sexualidade kantiana, eu vejo o seguinte: o kantismo influenciou todos os setores da cultura. E a influência dele consiste no seguinte: não temos acesso às coisas reais, só às aparências. Fora disso, só temos a fé. O que é a fé? É crer numa coisa porque sim. Quando você diz, a fé é um imperativo categórico, você tem que acreditar. Você tem que acreditar sem razões. Tá certo? E a fé aí é mostrada como o contrário do conhecimento. Quando você tem, veja, no Evangelho que eu já cito para vocês há muito tempo ali em Mateus, quando perguntam a Jesus se ele é o Messias, tem que esperar o outro, ele diz: vão e contem a João Batista o que vocês viram e ouviram. Vocês viram o paralítico andar, vocês viram que o cego enxerga, vocês viram que o leproso aparece limpo. Ele não está dizendo tem que crer porque tem que crer. Você está entendendo? Ele manifesta isso, né? Manifesta e torna visível. Ou seja, Kant está exigindo uma coisa que o próprio Jesus não exigiu, que é o acreditar sem nenhum indício razoável. A fé, para ele, é o pensar sem saber. Ora, a fé não é nada disso. A fé, em primeiro lugar, você não trair a verdade conhecida. A fé é fidelidade, fides, em latim, né? Então, fidelidade, aqueles que viram os milagres de Cristo, que conheceram Cristo pessoalmente quando ele passou pela terra, tá certo? O conheciam e, portanto, não precisavam ter fé para saber que ele fez isso ou aquilo. Eles viram, né? Porém, por que que Pedro negou quando foi exprimido, né? Isso mal. Pedro sabia, mas negou. Por que que ele perdeu a fé naquele momento? Por a fidelidade à verdade conhecida. E toda a doutrina católica é perpassada por essa noção. Existe uma grande parte que você pode conhecer, e já que você conhece esta parte e Deus te mostrou isso, é uma questão até de educação você confiar no restante. Deus é uma fonte confiável. Por quê? Porque ele fez o paralítico andar, ele fez o cego enxergar, ele limpou o corpo do leproso, e fez mais isso, e fez aquilo, e continua fazendo. Então, já que você tem todos esses fatos, todas essas demonstrações visíveis da ação de Deus, então, se Deus disser uma coisa que a mais, ele é a mais confiável das fontes, então você acredita nisso também. Mas não quer dizer acreditar 100% em coisas que você não conhece e não pode conhecer. Então, essa definição da fé avilta a própria noção de fé. Agora, tem muita gente bem intencionada, inclusive o autor dos famosos análises sobre as 22 arcanos maiores do tarô, que é um padre alemão, que é um apreciador de Kant, um admirador de Kant, no fim das contas, em que ele diz: não, o pessoal não entende o Kant, porque ele depreciava o conhecimento para exaltar a virtude da fé. Eu digo: mas não é essa virtude da fé que está na doutrina católica, não é essa doutrina da fé que está no Evangelho, né? Não é o acreditar sem saber nada. Né? É o acreditar sem saber tudo. Por conta da confiabilidade da fonte, confiabilidade do testemunho. Aliás, todo e qualquer conhecimento humano é assim. Você sabe uma parte e você confia no testemunho restante. Inclusive, a ciência é assim. Se você estuda uma ciência, de quantos dos experimentos científicos ali expostos você realizou por conta própria? Quase nenhum. Mas você acredita que existe uma confiabilidade. A confiabilidade da comunidade científica é um elemento fundamental para o aprendizado da ciência. E o aprendizado, vamos dizer, a confiabilidade de Deus é também um elemento essencial para a compreensão da fé cristã. Então, Kant radicaliza a fé, quer dizer, é a fé totalmente sem fundamento, mas nós temos que acreditar nela, temos que acreditar. Então, é claro que isso aí é um truque, que te deixa sem chão. Tá certo? Do mesmo modo que esse problema de Deus assinalado pelo Alessandro. Então, Isso afetou todo o mundo moderno e uma infinidade imensa de pensadores começou a buscar as estruturas que tem por trás do mundo sensível. Estruturas que seriam a explicação de tudo, seria o a priori. Quando Karl Marx fala da luta de classe, a luta de classe é o a priori que está por trás de toda a experiência histórica. Por trás de toda a experiência existe um esquema, uma estrutura. E essa estrutura é o que explica tudo. Veio Freud com o negócio do inconsciente, do id, ego, superego. Ah, então, não é a luta de classe, é o id, ego, superego. Veio o Jung com os arquétipos do inconsciente coletivo. E todo mundo procurando o que é o a priori que está por trás de toda a experiência. É a tendência geral. A tendência de desrealizar o mundo e a própria interioridade humana também é uma coisa kantiana. Existem inúmeros estudos sobre a dissolução do personagem na ficção moderna. Dissolução que aparece muito claramente, por exemplo, Marcel Proust, ou em Kafka, tá certo? Onde só o que existe agora são estados. Não tem um personagem mais de carne e osso, um ente individualizado, livre, consciente de si. Não tem só estados, sentimentos, emoções. Tudo está fluidificado. O que é isso aí? Isso aí é o Kant, né? E assim por diante. Quando nós vemos que hoje a noção de sexo está limitada ao orgasmo, que é uma coisa que cada corpo sente, independentemente do outro corpo, que é numa relação sexual você pode ter orgasmo sem que o outro sinta absolutamente nada, ou até o outro sentindo dor, você estupra o sujeito e você tem orgasmo e ele só tem dor. Portanto, o orgasmo é uma sensação puramente subjetiva, interna, né? E ela, naturalmente, ela desrealiza a presença do outro. Então, não há mais diferença entre o orgasmo causado por masturbação ou o orgasmo causado por um contato real com uma pessoa que você ama, etc, etc, etc. Mas, na hora que aparecem bonecas infláveis, né, equipamentos eletrônicos para fazer você ter orgasmo, tal, então quer dizer que a experiência sexual foi reduzida, né, ao corpo de cada indivíduo, funcionando o outro apenas como uma aparência excitante. O que é isso? Kantismo, meu Deus do céu. Aí você vê que Kant invadiu tudo na cultura contemporânea. E quando você chega ao ponto que depois dos anos 60 e 70 começa a distribuir camisinha para todo mundo, eles falam, faz décadas que não existe mais o tal do contato carnal. Isso é uma exceção. Só tem contato através de uma película de látex. Né? Então, o contato está ficando cada vez mais irreal. Então, a dificuldade de você reconhecer o outro, tá certo? Como um ser que tem a sua liberdade, a sua interioridade, e reconhecer que nessa interioridade está a sua verdadeira essência, a sua forma inteligível de ser humano que o distingue dos animais, essa dificuldade é uma herança do kantismo. Essas coisas pervadem toda a nossa cultura. Você não pode mais olhar nenhuma coisa em si mesma, só através da sua aparência, a aparência da aparência, a aparência da aparência, assim por diante. Isso quer dizer, o Kant teve esse poder de desrealizar o mundo. Desrealizar não efetivamente, ele não pode desrealizar realmente, mas ele pode desrealizar culturalmente. Ele torna aquilo difícil de conhecer, ele cria obstáculos entre o ser humano e a realidade, e sobretudo entre o ser humano e outro ser humano. Se dizer que isso não é serviço do diabo, ah, meu Deus do céu, o que, que é? É? Tem gente que diz, não, Kant acabou com a metafísica. Ele não acabou com nada, a filosofia inteira do Kant é o flatus vos, ele não está dizendo nada. É? Quando se diz, eu só conheço as coisas através da minha estrutura de percepção, portanto não conheço as coisas, somente as suas aparências, ele está esquecendo o seguinte, que todo sujeito cognoscente, para ser sujeito cognoscente, ele tem que ser também objeto. É? A não ser que ele seja o puro observador acima do mundo. E aí entra aquela famosa frase do Hegel, que fala da capacidade que a consciência humana tem de se isolar de todo o objeto, né, e tomar-se a si mesma como se fosse a única realidade. O ser humano tem realmente essa capacidade, altíssima capacidade de abstração. Só que, quando ele chega nesse nível de abstração, ele só pode lidar, vamos dizer, com princípios gerais universais. Ele não pode conhecer nenhuma realidade concreta. É? Então, E quando você faz essa abstração, você está esquecendo que você é objeto também. Você se tornou uma espécie de sujeito absoluto. O sujeito, a consagração do sujeito absoluto aparece, por exemplo, na filosofia de Fichte, onde o eu é a única realidade que existe. O eu de quem? O eu dele. E aparece também no Jules Évola, a fenomenologia do indivíduo absoluto. Eu digo, não existe indivíduo absoluto. O único indivíduo absoluto é Deus. A nossa individualidade é relativa. E não existe a possibilidade de eu me transformar num indivíduo absoluto. Por mais que eu realize o ideal da liberdade interior humana, eu ainda tenho a dependência de todos os elementos não pessoais ou impessoais que me cercam e até me constituem. Então, por essas coisas você vê a imensidão do malefício que o Kant causou. Muito mais do que Karl Marx, porque sem Kant não existiria Karl Marx. A ideia de que não podemos conhecer a realidade, mas podemos construir um mundo válido. Todo o programa revolucionário de Karl Marx já está dado nesta frase. Então, essa questão, por exemplo, da redução do sexo à aparência, ou seja, à sensação imediata, que, no meu ver, é uma herança kantiana, que eu saiba, ninguém estudou, mas precisa estudar. Se alguém estudou, se souber de algum livro a respeito, me informe. Eu agradeço qualquer indicação que possa me ajudar nisso aí. O Helder Pereira, de Portugal, pergunta: qual a definição de aparência e de coisa em si? Aparência é aquilo que está acessível aos meus sentidos. Quer dizer, eu tenho uma estrutura de percepção, nasci com ela, tá certo? E, por exemplo, nós podemos perceber da luz certas longitudes de onda, outras não podemos. Som também, você percebe dentro de uma certa... certas ondas e outras você não percebe. Por exemplo, um cachorro percebe sons que você não percebe. E assim por diante. Então, segundo a tradição aristotélica escolástica, desses elementos sensíveis, você pode apreender por abstração a forma inteligível que te diz o que as coisas verdadeiramente são. Te diz, em primeiro lugar, se é um ser ou uma qualidade, uma propriedade, um acidente, etc, etc. E te diz os vários tipos de seres, se é uma tartaruga, se é um ser humano, etc, etc. E segundo o ser humano, ou segundo Kant, o que você apreende nunca chega nessa forma inteligível. É só aparência. Então, o que lhe parece ser a forma inteligível é apenas uma definição que você criou. Tá certo? Essa definição pode ser não verdadeira, mas válida, no sentido que permite operar sobre as coisas. Então, já está dado todo o programa positivista, todo o programa do pragmatismo já está dado aí. Agora, o que seria o mundo moderno sem positivismo e pragmatismo? É um mundo totalmente inimaginável, porque tudo isso aí invadiu tudo. Tá certo? E o papel fundamental da filosofia do Kant foi criar obstáculos e fazer com que o acesso ao conhecimento se tornasse cada vez mais indireto e cada vez mais convencional. Quer dizer, é um desastre imensurável. Então, o que seria a coisa em si, para Kant, é justamente o que nós não podemos alcançar jamais. E a minha pergunta que eu fiz é o seguinte: se eu não posso alcançar uma coisa em si, então, quando Kant fala ou escreve, ele está me dando uma aparência fenomênica através dos sons e grafismos, etc, etc. Desses sons e grafismos, eu apreendo só a representação interna, isso é o pensamento, de Kant, o conteúdo lógico do pensamento, ou eu apreendo a atividade de uma consciência humana livre igual a minha, que está se criando a si mesma naquele momento. Se eu apreendo somente o conteúdo lógico da frase e não a atividade real do ser humano concreto, então eu estou conversando só com fantasmas, e um dos fantasmas chama-se Immanuel Kant. Não tem escapatória disso aí. Então, isso quer dizer que eu só tenho acesso à aparência da filosofia de Kant. Eu jamais saberia o que Kant pensou mesmo. E não posso saber o que ninguém pensou mesmo. Eu não capto a presença humana, eu só capto aparências. E tem aparência, por cada aparência tem outra aparência, e até a aparência se torna impossível de captar, porque ou a aparência é uma aparência em si, ou ela é uma aparência de aparência, e assim por diante não acabam nunca mais. Quem não percebe que isso é apenas uma pegadinha lógica, que é uma coisa mais ou menos como a demonstração da inexistência do movimento por Zenão de Eleia, tá certo? Que é uma pegadinha, sem dúvida. Então, por que as pessoas não pegam isso? Não pegam porque o vocabulário de Kant é muito complexo e elegante. E você só consegue raciocinar sobre Kant na linguagem de Kant. Então, eu tive a sorte, por exemplo, o Ortega y Gasset diz, eu fiquei 10 anos preso na jaula kantiana. Eu tive a sorte de não ficar nem um dia preso. Porque imediatamente percebi que era uma jaula e falei, oh, peraí, tu tá com treta. Assim, né? E daí eu deixava aqui de lado um tempo, eu voltava e falava, bom, vamos entrar no Kant com cuidado. Você tem que ser que nem o Dante que entrou no inferno. Você não pode entrar sozinho, você tem que ter um guia, né? E esse guia tem que ser puro e limpo. Ele é o Virgílio que pega você pela mão, depois a Beatriz pega você pela mão e vai levando para você olhar o inferno, não é para você estar lá dentro. Tá certo? Então, eu até hoje estou fazendo essa operação com o Kant, não terminei. Quando eu terminar, eu escrevo o livro. Ah, Tauan Monteiro pergunta: qual a diferença entre uma abstração de tipo lógico-científico e a abstração de tipo literário? Por que a estilização feita por um romancista que elimina alguns traços para reforçar outros permite ver objetos em diversos ângulos, enquanto a abstração matemática-científica tende a restringir? Porque elas são feitas exatamente para isso. Quer dizer, a linguagem poética é uma linguagem de símbolos. O símbolo não tem um significado fechado. Ele abre para uma multiplicidade de símbolos que podem, inclusive, variar de cabeça para cabeça. Então, significa que ele está puxando você, está estimulando a sua experiência do mundo real. E não fechando o mundo real dentro de uma fórmula, que é exatamente o que a abstração científica faz. Toda a linguagem científica é constituída de conceitos convencionais estabelecidos para toda uma comunidade, onde é proibido enxergar no objeto qualquer coisa que não esteja no seu conceito. Então, essa que é a diferença. A diferença de graus de credibilidade do discurso parece reforçar a ideia da distinção entre as duas formas de abstração. Mas, a meu ver, não explico qual a natureza das duas. Eu digo, bom, é exatamente o que eu estou explicando agora. Quer dizer, uma coisa é você dar um símbolo que vai evocar milhões de experiências diferentes, quase inexpressáveis, na mente de cada um. Tá certo? E outra coisa é você dar um conceito fechado, que cada vez que você pensar a mesma palavra, você vai ter que pensar exatamente o mesmo conteúdo. Então é por isso mesmo que, vamos dizer, a experiência literária é uma coisa individual e intransferível, ao passo que a linguagem científica é a mesma para todos, estabilizada para toda uma comunidade. Por quê? Porque ela não se destina a evocar o mundo real, mas a reduzi-lo a modelos que sejam manejáveis. Esta é a finalidade da ciência. Né? E da tecnologia também, sem dúvida. Né? Se bem que a ciência e a tecnologia realizam isso por meios opostos, mas o objetivo é mais ou menos o mesmo. Silvio Carvalho pergunta: ao tentar transformar a realidade em vez de conhecê-la, conforme entender a explicação da existência da filosofia kantiana, isso não significa que nessa recusa em aceitá-la como é, se vê uma arrogância do ser humano frente ao mistério da vida? Mas sem sombra de dúvida. É o ser humano que, como livre criador do seu universo, inventa um universo válido que ele superpõe ao universo real, declarando-o incognoscível. Então, quer dizer, esse é um abuso da liberdade humana. Né? Beto Moraes pergunta: Kant, então, é satânico no sentido original da palavra, um opositor? Eu creio que sim. E é por isso mesmo que eu não escrevi o livro sobre Kant até agora. É como eu disse, isso aqui é briga de cachorro grande. Você discutir com Karl Marx, para de Kant é até um ingênuo. Porque o marxismo tem inúmeras versões, você pode explicar o marxismo em milhões de linguagens diferentes. Certo? Pode até reduzi-lo a slogans, a um puro discurso ideológico e mais nada, mas o kantismo não. O kantismo exige que você entre dentro da jaula dele. Que é uma operação que requer muito mais atenção, grau de abstração, etc, etc. Bom, então acho que por hoje é só. Tá certo? Eu acho que a minha explicação não, ela ainda está um pouco tosca. Um dia eu espero poder explicar isso melhorzinho. Né? Mas primeiro, tem que acalmar um pouco o coração. Tá? Então, eu acho que é isso, né? Tem algum aviso? Tem o curso de novembro, começa 26 de novembro. Não, começa. 24 a 29 de novembro. Eu planejo, depois do curso, fazer uma caçada de javalis. Vai ser dentro do próprio estado da Virgínia. Então, quem quiser, pode vir. Eu tenho algumas espingardas soldando que eu empresto, vocês não podem comprar, nem muito menos trazer. Então, quem quiser, vá se informando. Tá? Então, até lá, muito obrigado.